de ser bonito. Questão de sensibilidade, nesta segunda-feira com vocês, eu, Renato, até às 9 da noite. Há de ser sereno, há de ser perene, há de ser efêmero. Aqui, Melodia FM, a educativa de Varginha. Há de ser sagrado, há de ser volúvel, há de ser ambíguo, há de ser altivo. E hoje o nosso programa traz algo muito, muito especial, porque é o primeiro programa de uma série toda que vai nos acompanhar durante a semana, que é a música latino-americana. E da música latino-americana, o nosso foco mais central vai ser a música argentina. E, é claro, quando se pensa em música argentina, tem muita coisa, milonga, mas, na verdade, é tango, não é? Então, o nosso foco é o tango. Tanguistas, acesos, alertas, porque vamos ter o tango, mas o tango com diferentes roupagens, o tango estilizado, o tango atualizado, releituras do tango, vai ser o nosso foco. E iniciamos com um grande músico argentino, que é o instrumentista, compositor, que é o Lito Vitale. Do Lito Vitale, nós escolhemos dois CDs que vão nos acompanhar no dia de hoje, que são A Senda Infinita e Esse Amigo da Alma. Thank you. Eu, no começo do programa, falei que nós hoje traríamos dois CDs do Lito Vitale e eu já mudei as coisas. Na verdade, eu vou tocar só um. Hoje um, e vou deixar mais um dia para o Lito Vitale. Primeiro pela qualidade da música, né? Eu gosto muito de dizer que a música instrumental, ela requer um outro tipo de relação. Principalmente essa música com requinte de interpretação, sutileza melódica. Estamos falando de questão de sensibilidade, essa é uma questão de sensibilidade musical. Se você estiver na sua casa, uma coisa gostosa de se fazer, você vai para o seu quarto ou em qualquer local, se você está na sala, se coloca confortável, se der até deita no sofá e à meia luz você se entrega saboreando essa sutileza, essa beleza melódica e instrumental do Lito Vitale. Os sons são belíssimos, as composições dele são extremamente inspiradas, além de ser um pessoal altamente competente em termos de técnica também. E por isso nós vamos trazer o Lito Vitale mais uma vez. Portanto, o CD Ascenda Infinita, La Senda Infinita, fica para um outro dia e hoje estamos com Esse Amigo del Alma. E depois eu passo para vocês o nome das músicas, são faixas mais longas, mas eu queria fazer esta ressalva. E esse título, Esse Amigo del Alma, me faz evocar alguma coisa muito importante, que é o que eu queria dizer, né? Não foi ao acaso que eu escolhi a música latino-americana e mais especificamente a música argentina para essa semana, já que estamos começando com o nosso programa e é questão de sensibilidade, faz parte da nossa sensibilidade buscar na inspiração aquilo que nos toca o sentimento. Então eu dedico esta semana toda e especialmente o dia de hoje, já que começamos com Lito Vitale, com o seu Esse Amigo del Alma, a um argentino amigo, irmão de alma, Miguel Ángel Trezza. Thank you. Thank you. Eu vou falar agora do Lito Vitale. Eu quero que vocês conheçam o Lito Vitale. Pela excelência do seu trabalho, pela sua importância no cenário da música já internacional, o Lito Vitale gravou vários CDs, ele já gravou trilha sonora filmes e trabalhou com muita gente renomada. Ele é muito respeitado. Vocês têm acesso ao site oficial dele. Vou passar o endereço para vocês e lá vocês têm muita informação a respeito do trabalho dele durante toda a carreira e também do que ele está fazendo no momento. O endereço, deixa eu verificar aqui para vocês, o endereço do site oficial do Lito Vitale. É muito simples, http://www.litovitale.com.br. Eu vou repetir, Lito, L-I-T-O, V-I-T-A-L-E, Vitale, litovitale.com.ar, AR Argentina. Né? Acessem essa página, aqueles que gostam de música instrumental ou que já sejam instrumentistas, porque aqui em Varginha nós temos o conservatório, o pessoal do conservatório são instrumentistas novos Lito Vitales do amanhã, em gestação, né? Trabalho maravilhoso que é feito lá no conservatório e eu acompanho ainda, mas acompanhei mais diretamente quando trabalhei com o Dinho, famoso Dinho, aliás, já falo aqui de público que eu quero ter um programa e até mais de um com o Dinho, que é um grande apaixonado pela música e alguém que incentiva muito a sensibilidade musical aqui na nossa região. Mas voltando para o Lito Vitale, eu quero também dar alguns detalhes biográficos do Lito Vitale. Lito Vitale nasceu numa província de Buenos Aires, em Vila Delina, Buenos Aires, em 1961, em dezembro de 1961. Então ele vai completar neste ano, final do ano, 50 anos, né? Mas com uma produção incrível e extremamente ativa. Ele está sempre em grande atividade, em vários níveis. E o seu estilo musical, o seu trabalho, passa por vários diferentes momentos. Ele se associou a diferentes artistas, e isso daí dá coloridos diferentes a cada uma das produções dele. Mas a tônica mais central é a música folclórica argentina e, centralmente mesmo, o tango. Mas isso tudo com toques de jazz e, em alguns casos, até de música brasileira. Não só pela proximidade geográfica, mas por identificação mesmo, né? A música brasileira, de fato, é uma música de influência mundial, respeitadíssima, assim também como a música argentina, né? É muito bom a gente saber que o mundo é rico em produções de qualidade em várias áreas e que isso daí é maior possibilidade de prazer, né? Maior possibilidade de você desenvolver a sua sensibilidade e ser feliz, né? A gente escuta as músicas maravilhosas de todas as culturas e de todos os países. Thank you. Conforme eu prometi para vocês, eu vou ler aqui, diretamente do CD, o nome das músicas, que são essas músicas que vocês estão ouvindo. O CD, como eu já disse, é Esse Amigo del Alma, e são faixas longas, por isso que o CD tem 7 faixas. Eu acredito até que, como o nosso programa dura 1 hora, eu não vá tocar todas elas, não. Talvez até eu corte um pedaço de uma delas, não sei se isso é possível, mas se for, para que vocês tenham pelo menos o gosto da diversidade da produção dele, da beleza sonora. E então, vamos lá. A primeira, vou dar o nome das 7 faixas. A primeira, La Vida es un Tango, bem sugestivo o nome para a nossa semana de música latino-americana, com ênfase na música argentina, né? Número 2, Estar Entre Nosotros. Número 3, Esse Amigo del Alma, que é a música que dá tema, a inspiração a toda essa semana nossa aqui do Questão de Sensibilidade, como eu já disse. Recuerdos en Mi Bemol. Estar Vivo Hoy. La Luz Sagrada. E a última, Súbito Pianissimo. São 7 faixas. Thank you. Questão de sensibilidade com vocês, aqui pela Melodia FM, a Educativa de Varginha, eu, Renato. De segunda a sexta, das 8 às 9, o nosso programa, sim, que traz essa grande oportunidade de você estimular, desenvolver, expandir o seu prazer sensível, a sua sensibilidade, de várias formas, em vários níveis. E nessa primeira fase do nosso programa, nosso foco principal tem sido a música. E como eu disse hoje, nós temos, durante toda a semana, por razões muito especiais, a música latino-americana e, mais especificamente, a música argentina. E o programa de hoje está trazendo esse grande instrumentista, pianista, compositor argentino, Lito Vitale. Another.

É aquela história, né? Tudo que é bom dura pouco. Nosso programa chegando ao final e eu me despeço de vocês, embora ainda fique o som de Lito Vitale, porque fechar o programa tem que ser com ele, sem dúvida. Mas eu me despeço de vocês já, prometendo que amanhã continuaremos com a nossa música, semana de música latino-americana. Então, até amanhã. Lembrem, das 8 às 9 da noite. Um abraço.